Estávamos a falar um bocado de Halloween e podemos continuar a falar um bocado de Halloween. Isto é tipo especial de Halloween 2020. Não podia haver nada mais assustador do que a simples referência do nome do ano. Pois, é mesmo, é o mais assustador. Mas já agora, tipo, remata aí, Tony dos Bosques, porque eu quero aproveitar aqui um bocado a presença do Sr. Focalor, que já é umas saudades do caraças, pá. Não quero tomar conta disto, é pá, mas eu tenho saudades do homem e quero falar sempre com ele e fazer analogias e tirar paradoxos em relação ao que nós estávamos a falar agora. Sobre o Covid-19. Porque acho que isto é mesmo derivado e não é preciso alguém até ter visto os filmes. Basta ler a sinopse ou tirar uma interpretação em relação ao que está a acontecer na atualidade, que acho que podemos juntar os dois em um e falar do assunto mais aterrorizador que possa existir, que ultrapassa qualquer filme de terror, que é a porcaria desta pandemia como está a ser gerida a nível mundial. Pode ser? Por mim, força. Vamos a isso. Então vá lá. Então, para já, estávamos a rematar o quê? E também estamos aqui acompanhados com o Franz Ferdinand, não é? Já agora também. Claro, é o Tony dos Bosques. Desculpa. E o Tony dos Bosques. Eu apenas vejo a dar uma batalha pela boca. Mas pronto, é a nossa claque. Viva ao Benfica. Mas, pá, ouve. Então, podemos já arrancar assim para a cena do Halloween. Eu vou já matar uma tarta quente para cima de ti. Começa tu. O quê? Começa tu, que os meus filmes são muito maus. Não, é assim. Não é assim. Eu por já. Então é assim, se é para começar, vamos já arriscar os filmes que temos em comum. Vá, diz tu qualquer coisa. Não é isso. Tu deves ter, óbvio, o Grave Encounters. Eu adoro o Grave Encounters, tanto o primeiro como o segundo. Não gosto muito do fim do segundo, está um bocado estúpido, mas eu curto. É a cena como é. E tenho aqui um. Isso é aquele gajo que é tipo um cínico e está a gravar algo tipo. É completamente. Casa assombrada e tal. Yeah. Exatamente. Está um manicômio. Muito. Ah, sim, bom filme. Epá, e não é só a cena de ser bom filme, é como foi super low budget. É os Vicious Brothers que escreveram aquilo. Foi um filme bastante. Que eles até se riem com eles próprios no segundo filme, porque estão na sala de edição. Estragar cassetes VHS e não sei o quê. A sério, eu acho que está, por acaso, está muito fixe. E até tá muito fixe, no mimo, eu acho que está. Eu gosto muito de filmes de found footage, como é que está aqui na minha lista. Mas eu acho, posso usar aqui a minha bola de cristal da bruxa e tentar adivinhar dois filmes que tens aí na lista, relacionado com o tema que a gente combinou. Vai ser difícil, acho eu, que eu fui buscar aqui filmes malucos. Epá, tu foste mesmo buscar o obscuro, não foste buscar os... Não, fui buscar coisas que eu conheço e que eu gosto. E há um que até é um livro, nem sequer é um filme. Ok, ótimo, porra. Mas é assim, eu acho que um que é muito importante, muito típico, muito genérico, e nós os dois somos fãs, que a gente sabe qual é, que é um Carpenter, é o The Thing. Porque toca em dois aspectos, que é a contaminação. Não, usa sem companhia, é um dos tópicos principais, porque não só toca na forma como o vírus se propaga de uma forma muito espontânea, e é um mistério até para eles quando o encontram. O filme gira à volta do isolamento e da patologia psicológica que provoca nos seus próprios intervenientes, e toda a gente fica a desconfiar uns dos outros, que é também a outra base do filme. Como todos nós agora olhamos de lado quando alguém entra em algum sítio sem a máscara e etc. Eu acho que o The Thing tem tantas analogias que podem ser postas em prática em relação ao que nós estamos a viver. Pá, num tópico de... Hollywood, Halloween, aqui entre nós, né? Sim. Mas o filme debate aquela paranoia social da desconfiança entre todos, que é algo que nós estamos a viver por causa de um vírus que também é o que a coisa é. É simplesmente um vírus que depois se reproduz. Pronto, esse é um deles. Depois tens o outro. Eu não pus esse, eu não inseri esse. Muito bem. Eu acho que esse é super perfeito. Há muita gente que acha que o filme do Alien, ou Aliens, por ser a cena do ovo contaminar, embrião, não sei o quê, também é uma analogia, mas eu esse nem incluí. E depois é o 28 Days Later, que traz o tópico do Pronto, ok, apanhaste. Pronto. Eu acho que esse, assim de repente, é logo assim uma coisa. Tu se calhar até deves ter o The Crazies aí na lista, não sei. Ah, essa também passou pela vista, mas Opa! não inclui. Mas há 28 Days Later mesmo. Começa Frequente. mesmo no laboratório. Só que é tipo, de certa maneira, é logo um cenário apocalíptico que nós Claro. estamos a tentar evitar e está muito longe da sombra de ser algo parecido com aquelas cenas épicas que foram filmadas ao longo de madrugada, com um controle logístico espetacular. Esse filme nem sequer que seja que valha por a forma como aquele princípio do. E depois também, lá está. Foi copiado, aquele princípio do filme foi copiado Sim. pelo Walking Dead. Aquele Não, ao filme. contrário, o 28 do 28 Sim, foi copiado pelo Walking Ah, Dead. Walking Dead. sim. Mas uma coisa que eu também traz no filme, que se calhar a gente não, agora só começa a ver com outro tipo de olho, é mais uma vez o isolamento, porque o filme foca-se muito no personagem Sim. sozinho durante algum tempo. Mesmo. E isso é o que Bem está visto. a tentar ser patrocinado, é um bocado o isolamento. Eu acho que há muitos filmes de terror que tocam neste tema que provocam aquele afastamento social que eu acho que está a ser promovido também, que é um assunto muito grave, porque não quero estar a dizer clichês comunistas, mas também se não ultrapassarmos isto todos juntos, estamos fodidos. Não é fechado Mas em casa a ficar sem vitamina D no corpo e sem sair à rua e respirar um pouco de ar puro, porque o teu sistema imunitário vai superar isto como a humanidade em todo. E estamos a dar cabo do nosso sistema financeiro sim. de uma forma tão. Lá está. E o meu medo que isto fique. Acaba por ser uma normalidade daqui a uma geração e meia, como parece que já saem do útero com o smartphone na mão. Já estão a começar a falar disso mesmo. É o meu Deste medo, novo status quo. é isto ser Se tornar um a status quo. nova norma, só que a única coisa que em relação a estes filmes existe, porque são histórias de ficção para entretenimento, parece que estamos a viver numa autêntica ilusão. Se isto daqui a 2 anos aparecesse na televisão, tipo, para tudo a nível mundial e viesse o David E acreditavas, Copperfield é a filme. dizer: É filme. isto foi o meu É. truque, isto foi como eu fazer desaparecer um Boeing em palco. Haha! Não se esqueçam de ir ver o meu espetáculo ao casino. Eu até ficava: epá, que fixe, meu. Mas ao mesmo tempo, parece que é exatamente isto. Isto parece que começou assim aos poucos, assim a picarem com o pau a ver se toca, se pica. E a cena começou a picar, e a gente logo desde o princípio viu logo porque é que o problema não foi logo isolado ali, não é apontado o dedo ali, parece que o Trump é o único que ainda diz onde é que o dedo fica ali a apontar. Pois. Epá, e as coisas, e que a gente em fevereiro já estava a ver naquela, então esta merda não para, não, então isto assim vai dar merda e não sei quê. Pois lá está aquele tópico, de, como estava a falar aqui com o Franz, do, tipo, o próprio Portugal ter posto logo uma data de comentadores tipo há um mês na televisão a dizer como o Estado comprou uma data de conjuntos de testes com uma taxa de sucesso muito inferior a 33%, era mais ou menos isso, era um terço. E depois aquele dilema do Ronaldo ao fim do 20º teste é que saiu o resultado certo de um referendo, porque lá está, não foi acompanhado o terceiro teste, o quarto, o quinto, o sexto, foi cada vez que o Ronaldo faz qualquer coisa, a gente tem que saber, não. Claro, Só claro. soubemos, sim, soubemos Melhores até o escritores do mundo. terceiro, não põe erro, né? O terceiro. É, pá, o Ronaldo tem que ficar em casa. E quando o Ronaldo fica em casa é tipo uma ilha. Só para ele, mas tipo fixe. Bring on the bitches! E depois a gente nunca faz. Não sei. Porque ele às vezes tipo, nem marcou o gol, só fez um passe e é notícia, mas a gente não ouviu falar do 17º teste que saiu negativo outra vez, ou o 15º. Devia haver um direto, um autocarro a andar à volta numa rotunda a dizer Ronaldo, a dizer que estavam a filmar qualquer coisa. E eu gostava de já agora pedir ao Ronaldo para tirar o 21º teste. Ou vai ter que tirar o 20 primeiro, tem de dar dois negativos, ou o que é? Mas já agora dentro do 28 Days Later, Tem também eu acho dois curioso. negativos, lindo. Eu acho que sim. É com um scanner com impressora, é uma fotocopiadora, mas força. Não, eu só ia dizer que dentro desse filme, do 28 Days Later, aquilo, aliás, até começa com uma espécie de aula radical da Greenpeace a fazer uma. A invadir aquele laboratório, não é? Vocês estão a ouvir, certo? Eu acho que tenho aqui com alguns problemas de conexão de Sim, sim, sim, sim, sim. internet. Não, não Ah, estás, ótimo. eu falei perfeitamente. É um bocado a tese do Resident Evil, eu acho muito. Exatamente, e os gajos querem libertar os macacos que estão lá a servir cobaias no laboratório e pronto, as coisas começam a Lá está, correr bastante por mal. isso é que o 28 Days, o 28 Days Later era perfeito para a lista, pelo menos nesse eu acertei. Thank you. Uf. Claro. Porque Mas isto isso era também mesmo óbvio, sabe? faz lembrar um laboratório em Wuhan. Sim, faz mesmo, faz mesmo. E também, eu acho que também em termos de incompetência, de como as coisas têm andado a ser geridas, não é que seja um paralelo perfeito, mas eu também inseri aqui o Return of the Living Dead, por causa da incompetência que, neste caso, os militares americanos, as autoridades americanas tiveram a lidar com o suposto cataclisma que aconteceu no. Nos eventos do Night of the Living Dead, porque dentro do universo do filme Return of the Living Dead, o Night of the Living Dead é um filme baseado em eventos reais, É sim, senhora, e não é? lembra-te que eu tinha aqui na lista, e tenho aqui na lista, deixa-me já avançar, exatamente a mesma tese, porque isto também é um filme do Romero, o clássico, o The Crazies. O The Crazies também é exatamente a mesma coisa, uma experiência militar corre mal e um vírus pega-se, o povo fica completamente possuído. Mas lá está, pelo menos como um ponto positivo, pelo menos as pessoas saem mais à rua. Ok. Pois, lá está, isso é o universo. Epá, eu estava aqui a pensar numa coisa e tu estavas a dizer, né? Ah, em relação a esta cena do 28 Days Later, isto é giro, assim a gente até pode cruzar a cena. Há um podcast do Joe Rogan que eu acho que é uma boa forma, porque isto em relação a este contexto que o The Crazies traz, que é tipo o complexo industrial americano do secretismo, é que acaba por ser o próprio defeito dentro da compartimentalização de fazer a fuga, não é? É o tal podcast do Joe Rogan, meu, que eu já disse o nome, eu agora vou perder tempo a ver esta cena, que é o tal virologista, que dá, epá, eu acho que ele deu um cenário, já pus o link aqui várias Tu vezes, ele falaste isto deu um no outro dia cenário, comigo. Sim. exatamente, ele deu um cenário muito, muito, epá, coeso em relação à forma como os aminoácidos do próprio vírus estão montados e a mutação que ele já estava desenvolvido assim que escapou, e não só a responsabilidade desse tal laboratório que todos nós sabemos que o Trump aponta ao dedo, mas há aqui várias responsabilidades, porque há dois fatores. Há vários fatores, podem ser compartimentalizados em vários fatores, mas há dois fatores. Que isto era um projeto, estava a ser monitorizado por exatamente a Organização Mundial de Saúde. E aí já vemos uma coisa que vem de complacência a passar cheques para trás e para a frente. E todos nós sabemos que a China não cumpre as regras. Mas isto, todos os projetos que estavam a acontecer naquele laboratório, por alguma razão, não eram, digamos, oficialmente, não eram únicos e exclusivos em termos de informação ser espalhada por vários laboratórios a nível mundial, até na Europa e nos Estados Unidos, como termos de troca de informação, porque faziam parte de um projeto, estava a ser subsidiado pela Organização Mundial de Saúde, porque gosta de lavar tanto dinheiro como a ONU, como estas instituições estão todas interligadas, dão sempre qualquer coisa para fazer uns aos outros. E então, aí é o problema de que a China serve um bocado, e agora vamos falar assim em termos mais realistas, a gente sabe como é que é a interpretação que as pessoas têm, como os mídias noticiam, mas a gente também sabe que há vários países que sempre foram abertos em termos excepcionais de culturalmente, diplomaticamente, financeiramente, como a Suíça, como a Suécia, como falámos há bocado. E todos. É tipo, o mundo não fica escandalizado se souberem que a China anda a roubar patentes ou a fazer as coisas a baixo custo sem as condições sanitárias suficientes. Ninguém se vai espantar com isso. É tipo, faz parte da tradição. Já estava à espera. Estavas à espera que os chineses lavassem as mãos. Há certas coisas que já são tipo esperadas, que vão desde o nível cultural mais básico até ao nível financeiro, a nível global e geopolítico, como as coisas são feitas, e toda a gente sabe disso. Estas organizações só estão interessadas em lavar dinheiro e são só uma cambada de burocratas que andam a assinar papelada. Estão-se cagando para o que está a acontecer. Bom job que arranjaram! Bom job que arranjaram! E então, aconteceu alguma coisa, por algum tipo de incompetência e corte de custos e modelo deste novo capitalismo de escravatura que só falta em condições e arruína o mundo porque o que interessa é quantidade e não qualidade. Houve ali um escape tipo um vírus qualquer, mesmo à la Resident Evil, que isto é, sim, tipo, sim, parece um filme, mas escapou realmente pelo ar condicionado e foi mesmo parar ao tal mercado onde começou o núcleo da cena. E não me venham cá dizer que a China está elevada de casos. E não me venham cá dizer que eles têm uma vacina. E afinal, o que é que se passa com a vacina da Rússia? E what the fuck is going on? E porquê é que o Bill Gates diz que isto não vai passar, mas tipo a porta. Mas pronto, aconteceu ali uma cena em que houve uma propagação de um vírus que basicamente a responsabilidade até pode ser atribuída à própria Organização Mundial de Saúde e o cheque do shipping. E acaba por, sei lá, ser varrido para baixo do tapete. E no próprio, não sei se foi no próprio dia, mas houve uma queima de documentação, tal como o nosso Ministério Público fez em relação à Casa Pia, durante uma tarde, que se calhar dava jeito agora, mas não é que não dê jeito agora, porque eu sei que há registro disso, porque já houve médicos chineses e jornalistas que morreram por causa disso. Pois foi. Não é por causa disso, é porque esta onda é ótima. Nenhuma crise política pode ser deixada ao desperdício. E por isso é que o António Costa agora é o nosso melhor médico de família. As pessoas nem notam isso. Ele prometeu que ia dar um médico de família a todos os portugueses que cá temos. É ele próprio. E ele próprio, na entrevista que fez à TVI, na terça-feira, o que é que foi? Disse que isto é uma incógnita. E a Organização Mundial de Saúde mudasse as suas diretrizes todos os dias. O mundo tem que se adaptar a elas e nós, por protocolo, porque a nossa soberania já está mais que passada por baixo do carril do comboio, tem que se subjugar a qualquer tipo de bom investimento, wink wink, para comprar Portugal a preço, porque o António Costa não passa de um agente da Remax. É mesmo. Neste momento nem soberania nacional, nem soberania pessoal, nem nada. Eu acho que pouco está tudo a desaparecer. Mas estamos a falar de filmes, não fantasmas, é o foco, assim é um mico. Então, visto que já pelo menos apanhei um filme da tua lista, que é o 28 Days Later, tem que deixar um trato, não é isso, desculpem lá, especialmente aqui o Tony dos Bosques, o Franço, digam aí qualquer coisa, comentem sobre o filme, se acham que tem uma crítica social mais contente, e depois passamos à frente. Faz favor. Não quer ser chato. Sou particularmente inculto. Não é vergonha assim, nenhuma. Porque não é que propriamente aquelas coisas que tu possas pôr no currículo. Mas lá está. Não é daquelas coisas que possas pôr num currículo a dizer. Curto é filmes de terror e bandas de death metal. Tipo, isto é óbvio mesmo, por isso é que eu adoro falar com Focalor, porque a gente entende-se muito bem. Porque... não sei, homem, eu continuo a dizer, a gente tem qualquer coisa em comum, porque isto não é coincidência. Já temos sido assim, os primos afastados, ou assim. Fomos criados ambos do mesmo laboratório, como o filme do Arnold Schwarzenegger, com o Danny DeVito. Há uma certa língua que é muito tua, só eu preciso de ti também para falar com ela, porque isto é muito... Até um psicanalista era capaz de achar, mas você gosta mesmo destes filmes? Mas eu sou uma pessoa bem, a sério, agora, quando vejo uma cena de alguém a desintegrar-se, eu adoro não, mas, por favor, acrescentem só que... Olha agora, quer dizer alguma coisa, Tony? Não estou a ouvir, desculpa, não sei. Está tudo bem. Não, façam por continuar. Este tema é que... Ok. Especial Halloween. Mas tira-se daqui muita coisa. Mas olha, eu tenho, por exemplo, um livro, O Inverno, do Dan Brown, vocês já ouviram falar, que é o gajo que escreveu Código Da Vinci e tal. É esse gajo. E ele escreveu o filme Inferno, que também deu em... escreveu o livro Inferno, que também deu em filme. E passou, e é sobre... Lá está, é algo muito parecido com isto, em que o vírus... sai fora de controle, mas é mais na parte final. Inicialmente começa com um hipotético atentado terrorista que irá acontecer, e o tal protagonista está a tentar travá-lo com a ajuda de uma rapariga, ok? E aquilo essencialmente é para reduzir a população do mundo, que é para combater a superpopulação, porque é um daqueles vilões, um desses pontos para salvar o mundo, é um anti-vilão, digamos. E aquilo acontece perto do monumento famoso em Itália, agora não estou a recordar qual. Mas essencialmente, e spoiler alert, não sei se vocês estão interessados em ver isto depois ou não, mas já agora deixo aqui o spoiler alert. E chega ao final e vê-se que afinal aquilo não vai cometer nenhum genocídio, a epidemia provocada por aquele vírus que é libertado. Mas não é um livro. É num livro, mas também é um filme. Ah, ok. O filme. Também é um filme. Depois no final, eu li o livro, não vi o filme. Revelado que a tal epidemia não vai causar nenhum genocídio. E a epidemia consegue-se mesmo espalhar. Pronto, eles estão a tentar travar, mas não conseguem no final. E não vai causar nenhum genocídio, ou não vai matar pessoas diretamente, mas vai reduzir-lhes a fertilidade. Acho que é em 50% das pessoas vai se tornar infértil, a tornar estéril. E o gajo assim consegue, digamos que, fazer uma espécie de controle populacional. É uma espécie de O plano de plano. Melinda Gates na África. Desculpa, diz isto? É como o plano de Melinda Gates em África. Sim, exatamente, bem visto, bem visto. Pronto, olha, então eu vou-te já dizer então mais uma que passa mesmo, Força. só para entrar já na lista, para despacharmos, porque eu acho que há títulos que dá para passar mais tempo, mas só como referência, um filme chamado Contagion, 2011. Epá, já ouvi falar dessa, já ouvi. Este filme é mais thriller do que filme de terror. A cena é que é exatamente um vírus bem parecido. Houve people de máscara, tudo a correr de um lado para o outro. A taxa de mortalidade é que não é 3%, é 30%. E os 3% é a partir dos 69 anos, mas pronto, a gente perdoa o sensacionalismo mediático, já estamos habituados e apáticos de o consumir. Mas este, o Contagion, é um filme da série B. Pá, não é assim muito interessante em termos do visionamento em particular. Curiosamente foi estreado no dia 11 de setembro de 2011, falhou 10 anos. Pronto, pelo menos não roubaram a atenção. É muito série B, mas tem muitos fatores de forma de como a pandemia dentro da ficção do próprio filme está a ser lidada da forma do governo, exatamente baseado na ignorância de não saberem o que é que vão fazer em relação ao que se passa. Mas com uma taxa, tipo no filme real, 30% de mortalidade, que tem muitos paradoxos com o que se está a passar hoje em dia, e o ponto até que people se matam uns aos outros por desconfiança, mais uma vez voltando ao que o The Thing também explica como plot. Pronto, este aqui, mano, já fora, Contagion, é esquisito, em vez de Contagion, 2011. Não é. Não é o interesse do filme em particular, é agir ao paralelo e o paradoxo que representa hoje. É tipo, o filme tem um significado. E aí outra coisa, referi aqui o inferno também, não é exatamente o Exato. que eu aconselho as pessoas verem, mas pronto, o livro tem esse. E aqui está o exemplo de que poderá estar. Pronto, ou não, ou poderá estar, ou acontecer, ou não. Desculpa lá, acho que esse livro, O Inferno, era do Stephen King, me enganar? Não, a Dan Brown. É do gajo do Código da Vinci. Sim, do Código da Vinci, desculpa. Sim. Pronto, é que os livros do Stephen King Ah, esses são os são de terror, isso mais é. potentes que o filme. E eu, Ah, o Dan claro. Brown, sinceramente, Dan Brown é. só vi o Tom Hanks a fazer exploração arqueológica sem ter que lavar as mãos a seguir, porque estava ali tudo à frente, porque todos os turistas, todos os dias, nunca viram aquela merda à frente deles o dia todo, nunca. Nunca houve um puto estúpido a puxar a cena. Não. Epá, pronto. Mas eu gostei da forma como ele fez aquela interligação dos Illuminati, mas eu na altura por acaso estava tão mergulhado no tópico da maçonaria que achei a sério, achei à partida, e vi o filme, e o segundo, achei à partida que isto é desinformação. É exato o que a maçonaria É faz. mesmo, E sem dúvida. Mas é que, à conta desses filmes, cresceram assim cultos conspirativos que estão a pesolar o que eu acho que é um bocado da agenda que ainda existe resta maçónica em termos de controlação social. E Mas pronto. também a posição que ele toma nos livros é sempre em defesa da tese maçónica, se repararmos bem. Mas não interessa. E um bocado, e tu sabes que, pronto, mesmo eu não sendo religioso, mas com todo o devido respeito, um bocado pejorativo, daí o sucesso ao Ludesco, à Igreja Católica ou Romana. Só assim por por um lado pode ter posto ovos assim na, um bocado na luz, mas também está tudo assim um bocado. São os vilões, tá? Narrativamente feito, yeah. Pá, porque eu depois. Exato, e mesmo que tu possas tirar uma ponta de verdade, estamos sempre a descurar tipo, o que acontece no islamismo, no judaísmo, no egoísmo e por aí fora, pensamentos menores e etc. Pronto, é, parece que o católico romano acabou, além de ser um belo êxito de Hollywood de ficção muito fixe, tudo bem, mas não passa também do bode expiatório. Dos pecados de todas as religiões que andam a ser justificadas hoje em dia e patrocinadas pelos mesmos, que é o mais irónico. E é engraçado que isso acaba depois por refletir bastante nas pessoas, porque hoje em dia vamos ver tweets sobre o que se tem andado a passar em França destes últimos atentados terroristas de origem islâmica. Exato. E quem é que são os culpados, segundo algumas pessoas que comentam por lá? São os cristãos. Claro, como o nosso bispo. Claro. Não, não estamos a dar com planescência que chegue. E depois o mais engraçado é que enfim. Quase como sincronia. Epá, e tu sabes a minha posição, mas sim. Tu sabes como sincronia, como se não bastasse, o Papa há uma semana e meia ou duas, tipo, deu o aval do casamento homossexual por todo lado, que é tipo lançar gasolina nas chamas do ódio islâmico. Entra por esta Europa adentro, permite-me falar assim, porque se alguém depois ouve isto depois, fica naquela, este gajo é um católico radical e tu sabes, não. não. Eu gosto só, de que os teus melhores dias, exatamente, é o que eu digo. mas eu, não, quando vejo injustiça, eu tenho que falar sobre ela. Claro, depois claro. O nosso próprio, era o Bispo de Braga ou do Porto, era o quê? O Porto. O palhaço do Porto. O Belinda, esse gajo. Meu Deus. O que é que ele fez? Isso já não sei. Não, foi aquela afirmação que basicamente tudo o que aconteceu em início, subentendidamente, foi um bocado o que a Câncio também quis dizer no meio da equação toda, é que continuamos a não ser compreensivos. Pá, que chega. Ah, que caraças. Enfim. Eles quase que podem tipo, fazer aquele sketch do... Qual é o filme que ele pensa falar com esfíncter? Tipo, vira-se com o paciente e pensa assim a abrir as bordas do cu a fazer o mimo da voz, porque é que eu até respondi num tweet qualquer diretamente a ele, tipo, então olha, quando eles estiverem à tua porta, lembra-te, a culpa é tua. Eu tenho que ver esse tweet. Isso é uma vergonha. Isso passou, ué, meu, eu não sei como é que o homem nem foi ostracizado mediaticamente, mas depois eu tenho que me corrigir a mim próprio e dizer, claro que sei porque é que o homem não foi ostracizado mediaticamente, porque não faz parte da agenda dos mídias. Claro. Nesse caso, o único homenzinho foi o cardeal Sara, que foi o único que de facto repudiou o que se passou e que continua a dizer que a Europa não pode deixar entrar o Islão assim desta maneira. Exato, isso foi até um retweet que o Nuno Carrilho fez, que eu fiz um retweet ao retweet, porque tem que vir um homem que representa, ou conhece, ou percebe, claro. E sabe falar eloquentemente inglês, dizê-lo, mas ninguém vai ver isso. Ninguém vai ver isso. Pois, pensei que é. Ninguém vai saber isso. Isto é só entre nós. Pois, ninguém vai saber, ninguém quer saber. Tu já reparaste que tu puxaste uma referência... Obviamente todos nós que estamos aqui no canal sabemos exatamente o que tu estavas a falar. E se alguém que não, nem sequer aprecia ou um dia mais tarde consiga ouvir esta gravação, identifique isso. E isto é um bocado às vezes a nossa... Eu não sei, eu às vezes sinto é esta cena que é tipo... Pronto, quanto faz para nós, é tal câmara de eco, é tão... Pois, não temos projeção, não temos mesmo. É um bocado triste usarmos até referências que, para nós até, eu digo-vos, na minha aprendizagem, às vezes estou a ouvir podcast e ouço uma referência e tipo, pausa, ouvi um nome, pausa, Google, que é isto? Ah, é isso que eu também costumo fazer. E mergulhas através de um rabbit hole que tipo, até te esqueces de passar dois dias que ainda tinhas aquele podcast na pausa porque alguém disse qualquer coisa que tipo, what? É o que estão a fazer. Mas lá está, e é isso que todos nós fazemos, e é isso que eu não sei como é que eu consigo explicar ao próximo, por isso é que até é sempre, acho que a gente quando grava estas coisas, eu sempre digo, estamos a falar para nós, porque até da maneira como nós falamos, eu não sei se temos o direito de mudar a opinião do próximo, se discorda completamente connosco. É uma terapia de choque tão grande, e para nós nós quando falamos entre nós, eu sinto tipo uma troca de humanidade tão pura. Mas depois se alguém, um marxista, vem ouvir esta merda, acha que nós estivemos aqui a ter um discurso de ódio. Eu só gostava de estar presente entre vocês a beber um copo à mesa e a gravar isto, meu. E não é por mal, a gente até está a usar este tópico a falar da manipulação social e de filmes de roupa, que é Halloween, porque gostávamos que de certa maneira o planeta ficasse num sítio melhor, mas essa merda aparentemente é que andamos a empurrar os judeus para dentro de um vagão, para dentro de uma fábrica que diz que o trabalho enobrece, porque hoje em dia toda a gente quer é teletrabalhar e receber o subsídio. Ah, pois é. E de repente, tipo, queixam-se de mortes que não houveram para pagar subsídios que a gente não tem para pagar por pessoas que já nem merecem o que aconteceu. Enfim. Mas temos de ter outro mais filme, outro filme. Vamos passar. Vamos para outro filme. Queres que eu diga? Continuar. Isto. Não é isso. Mas em relação a isso, eu vou dizer outra vez, só para rematar, só para ser chato mesmo, como eu sou tipicamente. Força, seu. Pessoal, tem que se cross-promote, meu. Temos mesmo. Temos que chegar ao Facebook, nós não estamos no Facebook. E não é essa a questão. Não é essa a questão. Uns estão, outros não estão. Cria a tua plataforma. Pode ser claro. No BitChute, pode ser no YouTube, pode ser... Mas pessoal, a fazer cenas. É tipo, faz qualquer coisa, convida-me a mim, eu faço a minha cena, convido a ti, tu convida ao outro, o outro convida-te a mim, vamos promover a cena, o pessoal do stand-up fez esta merda, ao ponto, sim, não gozem, o podcast do Joe Rogan é o maior podcast a nível mundial, vale mais que a CNN, é mesmo. NBC, a nível de projeção, é vocês nem pensem. E agora em Portugal, estamos a ouvir nos anúncios, finalmente acordaram, o podcast do Expresso, o podcast do JN, o podcast do Partido Socialista. Yeah, e a gente sabe que estão só a falar a mesma agenda e isso não é o podcast que estão a ouvir, mas está a entrar no léxico dos portugueses finalmente. E isto é a altura da gente fazer um crossover, não? Ninguém ouve, exato. Bem visto, Tony, que ninguém ouve. Ah, Tony não, José. Não interessa o que ninguém ouve. O que interessa... Pois bem, lá está. Não, tens razão, estou a pedalar sempre a mesma agenda, é verdade. E não é só isso, é aumentar o algoritmo, fazer várias cenas, tipo, eu gravo um podcast com o pai do Tozé, eu meto o meu hashtag, eu gravo um podcast com ele, eu meto o hashtag seu, e vamos invertir a merda, e depois tu fez a cena, faz o retweet do meu, faz o retweet teu, fazemos o podcast, duplicamos a cena, foder o algoritmo. Temos que ser mais a fazer isso. E tu só vais levar a projeção quando acontecer a pior coisa que tu podes pensar. Claro. Quando alguém que não gostar do que a gente anda para aqui a dizer, se der ao trabalho de ouvir o que a gente já fez. Só aí é que vai começar a valer a pena. Não estou a gostar. Olhem para estes fascistas. Ah, que horror. Tu imagina dissecarem o que eu já gravei. E o que tu gravaste, eu sempre achei que tu foste banido bem por menos. Eu acho que se Fui banido. Se já não tivesse tomado metade de atenção. Eu sei, tu deves ter sido banido por momentos, mas não entrei. Não, minha conta depois foi terminada mesmo. Fui banido e a conta foi terminada. Independentemente disso, continuo a pedalar esta cena. Toda a gente via fazer a sua cena, consolidar a sua cena, tipo, um bocadinho, e depois começarmos a trocarmos uns com os outros, meu. Mas o meu convidado é isto, e eu depois tipo, também uso o mesmo podcast e digo, fui convidado a este podcast e pum, meto no meu canal, tu metes no teu, pá. Os nomes começam a aparecer. E se nós formos a ver bem, começa a aparecer uma audiência alvo também um pouco por causa do papel que o Chega tem dito, pronto, não é? Não é que eu seja um super fã de André Ventura, não é disso, mas tem tido um papel interessante em que se nós formos a ver os vídeos de YouTube lá da conta oficial ou praticamente oficial do Chega, chegam aos milhares. Epá, milhares de visualizações, milhares de likes, milhares de comentários, ou centenas de comentários talvez. É um reflexo social de exatamente a insatisfação que está a acontecer e as pessoas procuram uma voz alternativa, porque a voz da alternativa não está a ser dada. Só tens pequenas nuances e variantes dentro da mesma agenda. Então vamos passar para outro filme. Diz tu. Exatamente. Força aí, sim. Digo eu? Força. Ah, ok. Eu vou... tenho que ir 6. E há um filme que eu nunca vi. Mas se calhar até acaba por fazer um paralelo interessante com o Covid. É um filme chamado Blindness, que é inspirado por um livro do famoso escritor português, que é o José Saramago, que é Ensaio sobre a Cegueira, e é sobre uma epidemia que causa cegueira às pessoas. Algum de vocês viu? Talvez só algum de vocês saiba disto. Não conheço. Eu já vi aquele filme do cego que é assaltado por um gangue e fila aos todos porque tem altos feelings, e já vi aquele filme do Ninguém Pode Fazer Barulho. Ah. Até achei nada especial. Ah, isso não conheço. Mas pronto. É o tema. Mas esse não. Yeah, mas pronto. Eu assim não é aqui, mas acho engraçado porque existe esta a tal cegueira pegar-se e tal. Tem uma certa piada. Fazer um paralelo com o Covid. De certo modo, também estamos às escuras, não sabemos exatamente que raio de vírus é este, esta desinformação toda a circular sobre ele. Enfim. Eu até diria que, em termos de vírus, a verdadeira cegueira é aceitarmos cegamente conselhos de pessoas que não sabem o que é que estão a dizer. Isso é que é. Exatamente. Bem, não sei se é cegueira, se é desespero, porque esse é que é o também, problema. Também está. É que a verdadeira cegueira é a dependência da dúvida, que foi vendida pelas mesmas pessoas que não têm as respostas, mas têm soluções. Não têm respostas, têm as soluções. A nuance das palavras é muito diferente, sabes? Pois. E isso realmente, pronto, é uma cegueira, porque o medo que os mídias instauram à sociedade é tão grande que até se torna difícil debater isto de uma forma racional. E é o que nós precisamos neste momento, é um debate racional. E as pessoas estão a agir de uma forma tão irracional que os globalistas estão a andar a passos largos para a nossa própria autodestruição. Parece um filme de terror e nós estamos aqui a falar de filmes, não é? Neste momento a realidade parece mesmo com um filme. Isto chegou a tal ponto que, enfim... Então, e outro filme? Queres que eu tire mais um? Epá, é que eu já mandei para uns três abaixo da minha lista muito sucintamente. Só para... Eu acho que a minha lista já está quase toda. Força. Posso mandar mais um? Queres tu mandar? Não, eu vou cortar o passeio para o fim. Ah, ok. Então, olha, o El Bar, um filme espanhol, que até foi feito por um dos meus realizadores preferidos, Alex de la Iglesia. E começa num bar, onde umas quantas pessoas acabam por ficar forçadamente encerradas, porque acontece pronto, porque cada vez que uma delas tenta sair, snipers lá fora disparam contra elas. E à medida que o filme vai avançando, percebe-se que a culpa é de uma dessas pessoas que está no bar. Que Mas o filme acontece em loop? É tipo, é um loop temporal? Não. Ok, eles começam no bar. Okay? Depois uns deles tentam sair, são executados por snipers, não se vê, os snipers estão ocultos, e eles ficam lá, pronto, forçadamente encerrados, ficam lá presos. À medida que o filme vai avançando, pronto, a gente percebe que a culpa é de um deles. Experimental qualquer, não sei se roubou do laboratório, já não lembro exatamente a história em si, só vi um filme uma vez. E esse vírus é altamente contagioso, ok? E no fundo vai-se apercebendo aos poucos e poucos que os snipers que estão lá fora a disparar contra as pessoas são mesmo agentes da autoridade. E okay. Tentar matar aquelas pessoas e depois até começam a espalhar fake news pela televisão, a dizer que houve uma explosão em Madrid, ok? Precisamente no sítio onde esse bar se situa, que é para eliminarem tudo. É algo pesado. Não. Eu estou a adorar o que tu estás a dizer, porque um dos filmes da minha lista, agora fazemos o ping-pong, é exatamente o que disseste, Madrid, El Bar, espanhol, found footage, vírus, contaminante, guess what? O REC, é. Era para ter feito aqui um pequeno à parte, exatamente, este filme faz mesmo lembrar bastante o REC, também é um filme espanhol. Está em Madrid também, não é? É em Madrid. Não, é em Barcelona. Ah, ok, exatamente, em Barcelona. É seguir os bombeiros no... Yeah. Eu passei por aquele prédio e nem sequer fazia ideia na altura. Uau! Mas agora, o REC levanta um problema muito interessante, que é a força da autoridade. Aí está. O que é interessante é que está muito próximo deste filme, nesse sentido. Que tu estavas a dizer, que é a força autoritária, que até a própria força da autoridade, como ela é chamada, ou os agentes, passam a simplesmente peões dentro do contexto de que nós somos todos recursos humanos, não interessa o escalão em que tu estás envolvido. Numa situação justificada, que até seja anticonstitucional, tu podes fechar força, tipo, pessoas num prédio, REC, também é engraçado, exato. É o contágio, tipo, aquela cena, tipo, 28 Days Later, mas é por questões mais demoníacas e não sei o quê, mas ao mesmo tempo a força, como as forças, a forma como as forças de autoridade, tipo, tomaram o controle da situação ao ponto que tu chegas à janela, levas um tiro, exato. E levas mesmo um tiro, não há discussão possível, estás a ver? É tipo, não há argumentação. Atropelando os direitos individuais das pessoas. E não é só isso. E depois o que tu vês também no REC, que é sempre o dilema que tu vês até em mais filmes, é pessoas que entram para o contexto com uma forma autoritária logo superior de quem vem de fora em relação ao que está lá dentro. E as pessoas que têm a experiência, exato, que estão lá dentro nunca serem ouvidas, a operação acaba sempre catastroficamente. Exato, não é bem visto. Mas isto são exatamente as pessoas que implementam uma força de autoridade, são ditatorial, e estão sempre a promover a liberdade de discurso e a tua opinião, o interesse, e não sei o quê, não é? O observa-se. Pois, é mais uma observação em termos de tipo... não viram o meu profile no Facebook, eu sou investigadora paranormal, isto são zombies e não sei o quê, por causa da outra que está lá em cima, que é a de Fátima e tal. Eu até adoro esse filme, porque tem implicações, tipo, em termos de contexto em rede com uma portuguesa, de certa maneira. Sim, sim, sim. É o mais próximo que temos da Linda Blair. Sim, é verdade. E ela acaba por ser a vilã principal, quer dizer, pronto, a derradeira vilã, no final. Mas pronto, olha, estão aqui dois filmes que encaixaram dentro do mesmo contexto. Ah, quem diria, aqui está. É? E até tem mais ou menos a mesma conotação. Uhum. Agora diz-te mais um. Epá, olha, eu tenho aqui mais um filme, mas não tem nada a ver com o que se tem passado ultimamente, mas pronto, é sobre uma epidemia, só que as pessoas são transformadas em vampiros. Há a versão moderna, que é o I Am Legend, com o Will Smith, mas esse eu nunca vi. Eu vi o primeiro que foi feito, que é o Last Man on Earth, que é com o Vincent Price, que é um dos meus atores preferidos de terror. E eu confesso, eu não lembro muito bem do filme. Mas eu lembro de o ver, na SIC Radical. Onde é que eu posso fazer a estátua? De? Nada. Tu? Onde é que eu te posso fazer a estátua? Foca-lhe. Poder referir este filme? Com dois touch panels, tipo filmes de terror de um lado... bandas de death metal, black metal, ou como não, mas é... sério, man, é sério. Eu tenho que conhecer um dia, vai-te deixar. Na boa, sem selfies, eu dou pontapé com o Marcelo. mas, de qualquer maneira... É um filme que eu tenho de rever, que eu não me lembro muito bem dele. Mas existe um muito conhecido, que é o Andromeda Strain, e eu também vi esse na SIC Radical, e não, eu não me recordo dele. Esse eu não me lembro mesmo de nada, mas esse é muito conhecido, fala-se muito desse também. Ok. Dos anos 70, dos anos 70 esse. Estou a acabar de referir agora. Como... Eu não... sinceramente... tu às vezes ultrapassas-me. Agora... Quando tu ultrapassas-me a mim, coisas. Meu amigo, nem pensar. Pá, tens bué referências, man. Tens que pôr isso numa pen USB e mandar por e-mail a ver se eu consigo fazer um upload na minha cabeça. Agora, tu que também... Não força. Diz isto também. Até à próxima. Força, fica bem, pá. Oi, pá. Fica bem. Realmente. Ah, vais-te embora? Ah, fuck. Vai-se embora. Oh, damn. Está a ficar um bocado tarde, não está? Ah, não, é 1:30. É cedo. Oh, isto é 1:30. Opa, a gente remata isto até às 2 num instantinho. Isto vai ser um espetáculo. Então, tu estavas a falar de um filme um bocado para a palhaçada, com uma analogia um bocado mais em homage, não foi? tipo o filme que tu falaste, o Vincent Price, e a tua homagem, não sei o quê, não foi o Vincent Price que tu falaste? Ou estou a confundir? Não ouvi, disseste esta última vez. Cortaste ou foi o que. Não sei, não ouvi. Podes repetir, se faz favor. Não estavas a falar do Vincent Price? Ah, sim, estava. Exato. Não, é que eu não estou a ouvir, cortaste aqui um bocado. Ok, então, peraí. Mais. Eu estava mesmo a falar de, tipo, tu deste uma homagem não muito relacionada com o tópico, mas com alguma ligação, uhum. Assim, um bocado para a palhaçada, e eu também tenho uma. Sim, sim, força. Ok, e isto é uma homagem mais recente. E eu já te falei deste filme, que é também um vírus contaminador, mas isto foi feito, a cena fixe deste filme, é que foi feito em 2015, mas lá está, com os métodos antigos, eu já te mandei este link, e isto é um bocado dentro do calibre que tu me mandaste. Deixa eu ver. É um musgo contaminador que vem de um cometa. É todos os clichês dos filmes da década do Vincent Price, feito em 2015, a usar efeitos práticos, a fazer um spoof aos filmes de 1980 que a gente tanto adora, como os Evil Dead e etc. Só pela cabeça referir a este filme, por acaso. E só o próprio nome diz tudo. Isto, se a gente se encontrasse na rua sem nos conhecermos um ao outro e eu mostrasse o panfleto, daqui a 10 minutos mesmo aqui ao lado começa a dar este filme com este título chamado The Mildew from Planet Zonadar. Tem alguma coisa para fazer? É só entrar e ver. Logo. e é um bocado uma homenagem também a esses filmes clássicos que tu referencias e eu também adoro. Mesmo. Fui buscar outras coisas de outras listas, mas até como estávamos a falar por escrito na fonte do conhecimento, até o Carpenter, para começarmos a passar para o The Thing, porque acho que este é mais, dá para fazer a analogia, a comparação mais simples. Quando me falam de Carpenter e o Halloween, foi aquilo que eu disse mesmo, é que nem sequer. Se queres que eu te diga sinceramente aqui entre nós, só calor, e tu és a pessoa que eu posso dizer isto e digo mesmo boca cheia, e tu és capaz de pelo menos perceber o porquê, mesmo que não concordes. A melhor coisa do Halloween que o Carpenter fez para mim foi a música. Foi? Não ouvi a última parte, desculpa. A música. Ah, a música. A música é muito boa. A música inicial, é mais. Antes de ser inicial na primeira pessoa também é muito. Está tecnicamente muito bem feito, diria eu. Mas mesmo assim, naquela altura, vamos lá ser assim um bocado mais rígidos em relação. Naquela altura já. É que tu sabes, a cena dos slashers. Já em Itália tinham feito não sei quantos filmes assim como aquele. Oh, naquela altura. Nem vale a pena falar. Nem vale a pena. Havia o Black Christmas também. Não vale a pena. Não vale a pena, mas não vale a pena. Pronto. Ok, então vamos lá partir para o último. Que é para não fazer isto uma coisa muito comprida. Epá, o The Thing. Tem que ser. Os melhores filmes de sempre. Porque falando do Carpenter, epá, lá está. Quando falam de Carpenter, para mim, mesmo no Halloween, e mesmo que eu. Epá, se eu tivesse que fazer uma lista de 10 filmes favoritos na minha vida, o The Thing do Carpenter estava lá. E era o único do Carpenter que havia de estar lá. Porque eu gosto mesmo é desse filme. E uma das coisas que eu mais acho, tipo, quase como uma relação de amor e ódio, é o fim. Ah, sim. Algo mas anticlimático, é, mas... Eu divido o fim em duas partes, que é tipo, pá, dentro da tecnologia, aquele stop motion, eu sei que o esforço no monstro, quando spoiler alert, arrebenta lá a cena com dinamite, epá, até certos pormenores dentro do modelo nem se notam no filme. Ah? Sinceramente, epá, A parte do monstro, enfim, para mim o anticlimático é que o filme até estava todo muito a bomba. Um gajo até perdoa muita coisa, mas estava mesmo muito a bomba. Achaste essa parte algo genérica, é isso? E depois não, é o clay model, é tipo, não me conseguiu enganar, é tipo, mesmo dando o desconto, sabes, eu estou a dizer, mesmo dando o desconto da Serena do Evil Dead, da namorada do Ash, a rolar a cabeça no ombro, epá, essa cena foi uma dedicação do artista ter feito isso e etc, mas, bem, o Evil Dead também está cheio de stop motion, especialmente no fim do primeiro e tudo, mas mesmo assim, eu dou uma certa desculpa. Epá, pronto. Eu também podia dar a desculpa, mas é que o monstro final, como foi visionado, é como todos os outros ficaram muito bem na tela. Se calhar até melhor como foram visionados. Aquele monstro final ficou... Não bem? Eu já vi certos director's cuts e coisas que ficaram de fora. Não sei, na versão que eu vi, eu gostei. Se calhar tem director's cuts. Não sei. A versão que eu vi. É um que até fez assim uns tentáculos a passar por trás, mas notas que é mesmo um museu muito. É a escala, sabes? É tudo à volta. E a bacana que até fez a nave ao princípio foi a que fez esses cenários todos. E demorou um monte de tempo e até tipo metiu os barris de petróleo que estavam no tudo, mas eu não sei se é o filtro da captura de imagem. Pronto, ok, é essa parte. Não sei, mas depois não sei mesmo, gosto não e odeio, mas gosto mais da ambiguidade da cena final de ficarem os dois na dúvida perante um e o outro. Exato. Então a coisa. Mas essa ambiguidade é coisa que fica bastante inconclusiva no filme, porque para mim o The Thing é tipo a parte final, às vezes, tipo, para mim, tipo, já chega. É tipo, para mim o filme vale pelo crescendo do filme todo. Eu gosto do crescendo do filme todo. O fim acho que é ambíguo. É muito... Basta, é anticlimático. Mas é dos meus filmes favoritos, mano. Mas eu, por acaso, gostei bastante do fim. Exato, e é isso que eu gosto. Deixa tudo em aberto. Mas lá está, eu gosto da ambiguidade do fim. É exatamente isso. É só o confronto final, é que tipo... Até deve ser a cena com menos qualidade do filme todo, vamos dizer assim, em termos... Do terror que a gente gosta, né? Oh, o gore, que ó. Sabes o que é que eu estou a dizer? Sabes? Sim. É a cena menos cebosa do filme. Foi pois ficou mais bem, mal é, assim. Mas eu mesmo assim gostei desse efeito especial. Mas eu gosto assim de efeitos especiais. Mas eu acho que a ambiguidade final dos dois ficarem a olhar um para o outro ainda está algo mais. Do que um final lógico típico de Hollywood, que é o que me faz gostar não só de Carpenter como de filmes de terror, porque só aí é que tens aquela abertura para fazeres algo num filme, como muitos cómicos fazem em comentários políticos, sabes? É usares a tua arte para fazer uma crítica. E agora vamos falar da crítica do que se passa dentro do The Thing relacionado com o Covid. Bora. Bora, Zé. Continua, meu caro. Vai? Não. Arranquei. Arranquei tudo, é que trouxeste The Thing. Não, já falaste bastante do que. Sim, diz. Há bocado já falaste bastante sobre este tema dos paralelos do The Thing com o Covid, principalmente desconfiarmos uns dos outros e o próprio Costa agora também. O Costa, o governo, no geral, também quer alimentar isso, até com esta constante insistência de que nós temos de instalar o tal Stay Away Covid, a aplicação maravilha que vai salvar o país, ou o que é? Sim. Mas isto é o princípio. Isto é o princípio, pois. Isto é daquelas coisas que para já ainda não plantaram só a semente, porque vês logo os socialistas no Twitter a aplaudirem e a não perceberem porque é que a gente não usa. e agora queixam-se de porque é que a cena não funciona como prometeram. Lá está. Eles é que vão patrocinar o development. E o The Thing, apesar de há bocado ter falado, há outra coisa que fica sempre no ar. Que é exatamente a ambiguidade do final. Porque é isto que acho que vai ser explorado dentro da perpetuação. Da continuidade disto. Que é um bocado... Isto pode se transformar numa verdadeira guerra ao terrorismo, mas sempre com exceções cada vez mais óbvias. É como tipo políticas de imigração. É tipo, uns podem decapitar e o bispo ainda diz que a culpa é tua, não é? E ao mesmo tempo, tu é que permitiste que isto ficasse desta maneira, porque não usaste as cuecas na cara, numa certa altura. Eu no outro dia tuitei uma coisa que é daquelas coisas, pá, que... É pá, parece-me lógico, tipo, se vamos viver este clima de paranoia germofóbico, então eu vou dizer algo que tuitei ontem, que é desnecessário, independentemente de estarmos a viver perante a pandemia do Covid-19, é desnecessário, antes disso sempre foi. É uma questão de higiene e civismo. Devia ser proibido apalpar a fruta. Por exemplo? Tocou, põe no saco. Acabou. Por lei. Multa, 500€. Prefiro isso do que não ter a máscara. What the fuck? Vocês já viram? Então os velhotes... Bem, os velhotes então são tão caprichosos. Às vezes não sei se por necessidade financeira... Ou às vezes, não sei se tipo por arrogância de sapiência do campo de apalpar a fruta transgénica, como se alguma vez aquilo tivesse alguma coisa a ver com aquilo que comeram quando eram crianças. Sim, sim. Claro. Fico caso naquela tipo... Fiquei irritado com eles, é normal. Epá, não é irritado com eles. É as pessoas todas. Não interessa se é velhotes. Vamos... Sim, é um pouco tu vais no supermercado a comprar fruta e tens, por exemplo, aquelas caixas que até têm aquelas covas na base de plástico para cada maçã. Uhum. Cada caixa tem aquele número certo de maçãs. E depois está um tipo, tu estás a manter o distanciamento social antes de ires às maçãs, né? E depois está um cota à frente a palpar uma a uma. E um gajo a olhar atrás, tipo, epá, é um idoso, tenho pena, mas só me apetece a mandar-lhe uma piscada na parte de trás da nuca até lhe saltar a boina, tipo, pão meu! Paras a palpar a fruta, mano. Mas eu é quero mesmo comer umas maçãs a seguir, está bem. Epá, isso é um bocado de falta de civismo e respeito, e não é preciso haver a pandemia do Covid. Isto é algo que a gente via há muito tempo. Sabes aquela cena que divide as compras no tapete do supermercado? Às vezes já sim, sim, a mulher se dá para comprar uma só para mim para usar em situações sociais. Tipo, fica aí atrás uma tega, guarda esta distância. Isso dava-me bem de jeito, meu. Dava-me bem de jeito. Mas pronto, o The Thing também traz essa ambiguidade do como é que depois vai acontecer, porque isto é o que... Eu acho que há pessoas, e há pessoas, eu conheço pessoas, eu falo com pessoas, eu critico pessoas, essas pessoas chateiam-se comigo. De dizerem, eu até curto andar de máscara, eu fico foda. Ah, não sei comentários, quem é que gosta de andar de máscara? E máscaras personalizáveis, isso dá um business do caraças, mano. Enfim, então no verão, o gajo quase que abafa com aquela treta. Enfim, eu não sei. É uma ideia milionária fazer-se uma máscara a dizer Make my mask great again, em vermelho, com fonte branca. É se levavas na boca, não sei. Pois. Enfim. O que é que me dás? Agora deve ter mesmo cortado. Isto. Eu acho que sim, mas estava a dizer então só que também pode ser daqui que na internet não, filho. Não, em relação ao The Thing, okay. Outro comentário que a gente também pode fazer na boa é depois tipo a desconfiança social, mais uma vez, em relação às pessoas, por... que é isto? O próprio MacReady chegou a matar o tratador dos cães, que era inocente. Ele próprio pecou dentro do personagem que representava no filme, que era um bocado o líder, assim, um bocado tremido, o anti-herói, digamos assim. Mas okay. Ele próprio matou um inocente, e o próprio inocente também. Se o tratador era... dos cães não, o tratador dos cães não era inocente? Ou era? Era. Agora... era, porque ele, quando queimou o ferro no sangue dele... Sério? Sim. Até o... como é que se chama o personagem do Black? Que acaba com... Não lembro. Disse-lhe mesmo... Ah, então ele não era um alien, né? O que faz de um assassino. Há essa cena... Porque o... Sim. Mas pronto, ele estava com uma faca. O que é isto? Então, a móvel a acabar a bateria, talvez? Mas estás a ouvir o... Ouvi agora, ouvi agora. Isso é só um telemóvel a acabar a bateria. Tenho um igual. What the fuck? Mas é um bocado... Ok, agora não vou lembrar bem disso, mas... Ok, eu lembro do tratador de cães. O tratador de cães não estava possuído, mas eu atacou o MacReady numa cena, foi isso que aconteceu. Então é assim, a cena... Não, vi o filme há anos. Vi o filme tanta vez, mas já não vi antes. Eu já não me lembro se foi quando ele entrou pela janela que a partiu com a barra de dinamite para entrar, mas basicamente foi o... quando foi o bacana que matou o dinamarquês, o xerife deu a arma ao MacReady e depois o tratador de cães... Epá, o corpo... Telemóvel. Acabar a bateria. E o telemóvel? O corpo dele ficou em cima de uma mesa de snooker. E isto foi um bocado antes do MacReady começar a fazer o teste de aquecer o ferro. Com o sangue. E depois... Quando ele... Isso talvez porque o tratador de cães tenha atacado o MacReady, não? Não, é que o tratador de cães foi o... Quando o médico descobriu que o vírus passava célula para célula e fazia uma cópia, deu em maluco e destruiu os servidores. Sim, sim, sim. E depois o MacReady fechou lá naquele barracão que ele estava a tentar construir a nave e foi para essa parte toda. Quando o MacReady o fechou no barracão antes de fechar a chandelinha, eu acho que isto é o meu computador. O bacana disse tipo: não, isso é um móvel. Luca Clark era o nome do gajo, porque ele estava perto dos cães. Porque a primeira contaminação que eles detectaram foi os cães. Sim, sim. É, a partir daí que o filme entrou dentro daquela desconfiança que o Clark está contaminado, porque até há uma cena que fez o cão. Ele dava-se com o cão, dava-se bastante bem com o cão. Exato. E deixava-o à solta, uhum, antes de o fechar e dar aquela merda que deu. E por causa disso o MacReady também, em autodefesa, mata o gajo e o gajo afinal até era humano. Que até aumenta assim, um bocado a tensão dentro do filme do quanto tu podes desconfiar do próximo ou não. Sim, sim. É um bom ponto, um bom ponto. Não me lembrava exatamente. Isto é o meu PC. Isto é o meu PC a fazer pipipipi. É? Pronto. Por acaso, então, logo quando está a acabar a bateria, faz exatamente o mesmo só. Pronto, ok. Mas isto é o meu PC. Deve estar para este explodir. Yeah, é isso mesmo. Olha, até eu... o... Estou a ver também referiu isso. Isto é petaco. Deixa só apalpar aqui o colo. Isto é uma peça do caraças, meu. Esta merda é 20 cm de alumínio. Yeah, mas está quentinho. Pô. Está quentinho. Ok, sabes porque é que está quentinho? Porque o meu CPU está ardendo as chamas do inferno. Não, apanhou Covid. Apanhou Covid, está frio. Não é nada o SSD. Mas então, e tens mais algum filme? Pá, eu lá está, eu tinha os Shivers, que é o. Ya, yeah, isto é o ar interno, com certeza. Como é que eu posso repetir? Não posso. Bom, facto, já, mas, quantos explodidos explodiu? Eu pus um threshold a 75, por isso aguenta. Já está aí a queixar. Não há problema. Mas depois o filmes eu acabei. Eu acho que mencionei 7, mas falei mais. Acho que só falei mesmo de 5. Vou lá mesmo. Tal. Era para ter posto um também, que é o Planet of the Vampires, mas seria uma grande aldrabice, porque não é um vírus. São seres invisíveis que possuem as pessoas. Pronto. De certo modo, o John Carpenter até roubou um pouco a história desse filme, do Ghosts of Mars. O original Planet of the Vampires. O John Carpenter fez o Christine com o livro do Stephen King. Do Stephen King, exatamente. Não é essa a questão. Pá, o Carpenter sempre foi bué underrated, meu. É, foi uma pena, por acaso, até o The Thing foi um ponto de viragem na confiança da carreira dele próprio. Porque na altura estava a competir com o Poltergeist no box office e outros filmes. E, por acaso foi uma pena. Pá, foi uma pena. E depois quando fez aquele do Big Trouble. Não, o Big Trouble in Little China é um clássico. Esse aí eu não vou na categoria. É um clássico, mas esse também corre muito mal no box office, sabes? Mas é um clássico, isso às vezes não interessa. Claro, lá está. Mas o John Carpenter deixou de fazer filmes para Hollywood, ou pelo menos foi isso que eu li, a partir do momento em que esse filme flopou no box office. Pois é. Mas também, foi uma má altura. Por isso é que às vezes os filmes têm a sua data de lançamento. Yeah, isto é o meu PC. Está mesmo fixe, meu. Eu não sei se mando vir uma ventoinha ou um exorcista. Mas calhar é melhor um exorcista. Olha, mas o exorcista também podia dar uma boa analogia em relação à esperança ser tão vem como uma vacina que afinal o próprio maior patrocinador dela diz que não resulta a longo prazo. Pois. Isto é algo que vamos ter que viver com. Epa, e isso é o que me deixa mais preocupado. Até como um filme de zombies, como um Romero, como a conclusão final, é que o mundo mudou para sempre. Tens uma camada de zombies, mas não estão maquilhados, não é com uma máscara azul, armados em germofóbicos. Cada vez mais fracos, a apontar-te o dedo, enquanto tu continuas a trabalhar, que tem um chulo para pagar a conta, para patrocinares a tua própria miséria, mas aqui, para o pai do Tozé, viva ao Benfica. Viva ao pão, viva ao circo. Mais nada, meu. Porque depois tens, lá está, o teu médico de família, o António Costa, com consulta marcada para toda a gente em prime time. Eu às vezes até fico naquela, porquê que os políticos falam... Gostam bué de falar ao fim de semana e pós-horas estão sempre a receber a dobrar os cabrões. Eu sei como é que é o horário de funcionário público. Pois. O horário deles aumenta e duplica e quadriplica e as condições. E depois falar para a televisão em direto, porque a televisão está tão consertada que nem sequer tem notícias programadas para dar, a não ser aquilo que já tinha sido uma chulice excepcional ao orçamento de Estado para ele estar a dizer a merda do costume que não nos ajuda em nada. Muito obrigado, meu. Parece o The Thing, só falta se desfazer em mil pedaços e mostrar os seus próprios dentes e atacar a nação inteira. Eu já não sei o que posso dizer, meu. Isto realmente, o 2020 ficou bem mais marcado por qualquer filme que tu possas fazer. E o Splinter. O Splinter também é a ver, é um fungo que passa através de espinhos. E tem consequências, mas pronto, só por curiosidade. Por acaso esse Splinter é muito fixe, não é, Square? Nunca ouvi falar desse. Splinter, ok. A gente à espera do 2. O Contagion é aquela cena. Splinter, Contagion também. Deixa eu pôr este aqui. Só para rematar. Epá, isto depois na boa. Publicas em 2023. Isto foi rápido, isto não é necessário dividir. Se mandares o MP3, eu ponho isso no ar rápido. Olha, vou-te mandar o MP3 amanhã. Assim, isto é o Contagion. O Mildo já pôs. O Mildo já vi. Eu por acaso curti bem. Eu achei o mais fixe. Está com nada de especial, mas sim. Não está nada. Está fixe com um orçamento de quê? $5 ou 10? E não é só. Mas isso é a parte que era de propósito. Isso é a parte que era de propósito. Pois, no fundo é um pouco um tributo aos B-movies dos anos 80. É mesmo. É isso mesmo. Qual era o filme que eu estava a dizer que ia pôr? Splinter. Ah, Splinter. O mestre das tartarugas ninja. É, mas fogo. Incrivelmente, tu e as tuas referências, mano. Tu e as tuas referências. Epá, por acaso este filme é bom tempo. E que há. Este como o Robot Chicken. Este filme sim é. Apesar de ser 2008, não lhe dá muito. No CDG. Ok, pá, o REC não precisa ser. O REC 1 e o REC 2. Ah, agora não, eu sabia tanta vez. É de ver de seguida, o primeiro e o segundo. Primeiro, ah, muito bom, o segundo é muito bom. Está uma sequência tão boa. Foi uma pena, porque a partir do terceiro estragou um bocado. O terceiro é a metade, é muito fixe também, depois a outra metade, e quando deixa de ser found footage, é horrível. Não, é assim. É assim, o primeiro e o segundo foram escritos pela mesma pessoa. O terceiro já foi o franchising comprado e escrito por outros. O quatro um pouco às origens, mas a atriz já está uma teca mais velha. Mas voltam para as origens. Mas já é muito CDG, especialmente o carregueiro sempre a andar no meio do mar. Sim. Mas REC é o primeiro e o segundo. Grave Encounters também é muito fixe, primeiro e o segundo. Não é. O segundo não vi do Grave Encounters. O segundo é fixe porque retrata um filme como se o filme existisse numa realidade e um puto acredita que aquilo foi mesmo real e pega no... Estava a tirar do concurso de cinema e pega nos amigos e bora para o mesmo sítio fazer um filme. Já está em quantos níveis de meta? Tipo, portanto, o primeiro é um filme fictício, no segundo. Está fixe. É, lá está, por acaso. Essa parte está... Eu gostei do criativa. Para o segundo, é porque tipo, o primeiro é faz conta que há um found footage filme. Uhum. E o segundo é tipo como se um de nós acreditasse que aquele filme era real. Está fixe, está bem pensado. Eu acho que o último filme da série Scream também é mais ou menos nessa ideia. Os filmes Scream são filmes mesmo no último Scream, acho eu. Mas já não lembro muito bem. Olha, desculpa, oh, foca-me. Então, traz o Scream para a mesa. Desculpa. Falta de classe. Traz o Scream para a mesa. Que falta de classe, meu. Já agora traz Scary Movies também. Não, mas eu gosto do realizador. Do primeiro. Que é o mesmo gajo que realizou o Nightmare on Elm Street. Olha lá, então, e já agora que estamos no tema de Halloween, pá, diz-me aí, esquecendo a lista, filme de terror que tu gostas? Um filme de terror que eu gosto? Tu dizes um, eu digo outro, só para rematar. Eu vou ser muito pimba, pá, eu acho que já falei disto mil e uma vezes, mas vá, Braindead. Mas esse é mesmo dos meus preferidos. Tu já é terror comédia, é mais comédia. É que seu nome, o melhor Bloodfest. Ouve, tu... Mesmo. É, quer dizer, eu abri-te a porta e tu pegaste no teu cálice de sangue, encheste-o ao máximo e entraste pela porta adentro, brain death. Tipo, pronto. E agora o que é que eu posso dizer? Olha que porra. Em quantidade de litros? Sim, não é. Não dá para vencer. Gaste a festa toda. Então pronto. Então eu vou dizer. Reanimator 1 e 2. Excelente. O 2 é muito diferente, mas é muito bom. Muito bom filme. Mesmo assim, acho que colam bem. Acontece um bocado o que acontece com o Evil Dead 1 e 2. Sim. Boa. Não é? Mas se bem que o Evil Dead 2 é mais explícito e mais repetido, o contexto da coisa muda. Também com um humor mais negro, mas ao mesmo tempo mais cómico também. E no caso do Reanimator é talvez o contrário. O primeiro filme se calhar é um pouco mais engraçado e o segundo é mais sério. É o inverso, diria eu. Epá, olha, agora interpreta como tu quiseres. Porque o segundo há certas partes. Mas também há. Clássico, clássico. Mas lá está, há certos filmes. Eu consigo ver o Requiem e o 2 como um só. Sim, há certos filmes que dá para ligar. Não. Há bocado estávamos a falar do Halloween. Eu acho que o Halloween 1 e 2 liga muito bem. Liga muito bem. E lá está, o segundo, como não é realizado pelo próprio. Exato, depois notas as diferenças do sabor. Mas a história segue exatamente onde acaba a primeira. Olha, é um bocado como podemos até olhar para o Alien e Aliens, liga muito bem e muda de género, mas liga. Exato. Muito bem. Está muito bem feito. Tem respeito à origem. E, é verdade, é sempre um claro. Tirar o chapéu de James Cameron, ele fez boas coisas. Yeah. Só antes de faria para o Titanic. DiCaprio ao fundo. De queimar aí fixe. Ah, mas na boa. Não era preciso, era demorar 3 horas. A gente já sabia como é que o filme acabava. Ah, porra, fogo. Eu nunca cheguei a ver esse filme todo. Nunca. Nem quero ver. Vi um bocado uma vez na televisão. Então, ainda há pouco tempo ouvi uma retenção de uma pessoa ter um pronto. Sim, sim. Tipo, whatever. Não, eu não vi três vezes o que fez. Eu, não, eu vou ver, então vai. E agora, depois, tipo, eu me desculpa, já não tinha visto a segunda vez. Finalmente reconheceram que, tipo. Bom, tudo bem. Epá, mas bom, o James Cameron, de qualquer maneira, não lhe tira o mérito. Terminator, muita coisa. Icónico. É icónico. É, tipo, já deixou o seu carinho, não há problema nenhum. Até pode ir fazer pornografia se quiser agora. Já tem o seu feito. Não se arme em Rolling Stones e faça merda até enjoar. Deixe-se estar. Está-se bem. Ah. Sabes quem é que acabou por fazer pornografia? Deves conhecer, porque este também é conhecido, mas é realizado. Ah, sim, é o meu vizinho. Eu às vezes vou com ele. Não, mas já, percebo, sim. Não, mas o realizador também bastante conhecido, mas é nos anos 50, é o Ed Wood. Ele acabou a sua carreira a fazer filmes eróticos. Epá, o Ed Wood era um personagem, assim, muito excepcional. Eu acho que ele andava mais atrás do dinheiro do que da arte, mas pronto. Eu sempre adorei aquele filme do... Foi do... Tim Burton com o Johnny Depp. O filme do Ed Wood. Com o Johnny Depp. Uf, aquela parte que ele está ao telefone, tipo, o investidor que investiu no filme dele anterior, quando foi um ganda flop. E ele está a dizer ao telefone, tipo, não, o próximo vai ser um bocado melhor, porque o artista do outro lado. Mas este filme foi uma merda. Yeah, mas o próximo vai ser um bocado melhor. Tipo, o otimismo dele. Ele andava mais atrás do dinheiro. Agora, o que ele fez, claro, um bocado monumental, foi que inspirou aquela coisa do filme da categoria B. Mas há filmes de categoria B que são bons. Epá. E há filmes de categoria B que são cómicos pela intenção diferente. São péssimos. Eu estou a deixar dois exemplos. Por exemplo, o Troll 2. Tu sabes que o Troll 2... Ah, Troll 2. O Troll 2 é daqueles filmes que até passam em alguns cinemas nos Estados Unidos depois da meia-noite, que são os chamados os filmes depois da meia-noite, que são cómicos por serem tão maus. E esse filme foi realizado por um italiano, até no tempo, sim. O apogeu do que nós gostámos do horror italiano do Dario Argento. Uhum. O melhor do seu pior, no nosso melhor para o pior dos outros, whatever. que é engraçado que tu podes ver documentários do bacana que realizou o Troll 2, que até parece o Don DeLuise, a ir de... Este PC vai arrebentar. A ir de teatro em teatro nos Estados Unidos. Eu acho que vi esse documentário que tu estás a falar. A ver os teatros cheios, mas a primeira impressão do homem é que ele achava que as pessoas estavam lá pelo mérito do filme que ele realizou, porque ele ainda acreditava no filme. foi só ao fim de ter passado, se tu viste esse documentário, por dois ou três cinemas, sim, sim, é que reparou que as pessoas estavam-se a rir da obra dele. Ele ficou bué decepcionado. Ao fim do terceiro visionamento, ok, foi, nem quis ir ao quarto porque ele ainda acreditava na obra que fez, apesar do Trollmas ser um clássico da série B, tipo, digamos mesmo da série B. Sabe que... como o pior cómico, sabe? Sabes que a primeira vez que eu vi esse filme, ou parte dele, logo a seguir a ter visto os primeiros dois Evil Dead. Vi o primeiro, vi o segundo, na casa de um amigo, e depois puseram o Troll 2 e eu, o que é isto? Mas lá está, tudo muito mal. Muito mal, mas olha, eu hoje aprecio bastante o Troll 2. Mas lá está, foi uma obra feita por acidente, porque quem o próprio fez não gosta da reação do qual tu estás a elogiar a obra em particular. Mas não, por acaso, eu nem me costumo rir do filme, há cenas que até estão porreiras. E agora eu vou-te falar noutro filme de série B. Força nisso. Mas tu já falaste nele. Mas comparativamente com o Troll 2, imagina, o orçamento, as condições, tudo o que tinham à disposição. O Evil Dead. Queres mais série B que o Evil Dead? Mas o Evil Dead é... O Evil Dead, lá está. É uma obra de arte. Lá está. O Evil Dead. O Evil Dead pede para ser gozado e as pessoas até ficam aterrorizadas para gozá-lo. Teve que haver o 2 para compreender. Aí é que está a diferença. Mas não consideras, tipo, se pusesse os dois filmes numa balança em termos de custo e investimento. Olha que o Evil Dead até se calhar saía-te mais barato que o Troll 2. E são os dois clássicos hoje em dia. Pelas razões diferentes. Mas foram feitas no mesmo contexto. Ou, aliás, até o Troll 2 foi feito num contexto mais evoluído. E aí vê-se o talento. E o talento está esse em talento, vê-se está. O talento em filmes de terror também. Vê-se o talento em filmes de terror também. Aliás, tu queres maior abertura de plataforma para falar de ficção, porque até o próprio filme Alien, ou Aliens, ou Alien 3, ou Alien 4, ou whatever, é terror. Quê? Só porque está numa nave espacial já se chama de ficção. Fuck you! A brincar. Vários filmes de terror, obviamente. Depois me mostro no espaço e muda de tema. Isso não está aqui em CD de música. Não, isto está no sítio errado. Isto não tem nada a ver. É terror. Não é ficção científica. É terror. É aquela cena do nosso medo inerente, meu. Sei lá. É o nosso lado negro. Desculpa, eu acho que estou a cortar um bocado. Não, deve ser eu. É aquela cena do nosso lado negro, mano. Não sei. É a nossa cena do... Desculpa. Não percebi. Pronto, ok. É a cena... Não percebi. É a cena do nosso lado negro. Esquece. Não. Estou a passar. Foste abaixo, assim? Ou fui eu? Não fui eu. Eu vou fazer refresh. Estás aí? Sou eu. É do teu lado. Então, tenho o PC prestes a explodir. Não, mas estava só a dizer que... Não é possível que seja do meu lado. Isto às vezes são coisas que pertencem ao nosso lado negro, mas o mais engraçado é que eu sinto-me tão confortável com o meu lado negro para ser uma pessoa mais positiva quando olho para os nossos líderes e vejo um lado tão negro que eu nem sequer consigo ser tão escuro como aquilo. Isso é que é um espetáculo. E depois, tipo, socialmente lá está um gajo a ser classificado como tu é que és um fatel. E isto agora que vem por aí, happy Halloween everybody. Porque isto vai ser brutal. Isto vai demorar tanto tempo. Eu não sei como é que isto vai ser. Eu estou mesmo muito apreensivo, já. Temos todos. É tipo, não é daquelas cenas que 2020 foi uma merda e depois lá em 2021 a gente safou, não. É o 2020, 2021, 22. E depois vamos nos habituar àquela rotina da hipocrisia do abre tudo para o turismo no verão, porque o vírus não faz mal ao sol, as praias estão cheias, mas quem trabalha que fica em casa, mas as praias podem estar cheias, mas ficas em casa, e depois os turistas podem ir jantar fora. Pois, vai estar. E é com esses abusos que a coisa se vai espalhando. E a coisa vai começar a caminhar a passos largos, até se calhar um bocado mais intensamente do que a gente possa imaginar. E depois, quando eu olho para os filmes que a gente discutiu, que acontecem numa hora e meia, até fico bem mais preocupado com a realidade. Foi como um bocado a terceira parte do podcast que publicaste ultimamente. Ah, sim. É, e neste momento é o pior filme. E nunca se imaginou. E nunca se imaginou.